Como eu gostaria que a terra girasse ao contrário e o tempo voltasse a um instante, 2 segundos antes de te conhecer. Como eu gostaria que a terra girasse ao contrário e o tempo voltasse a um instante, 2 segundos antes de te conhecer. Como eu gostaria, eu não teria noites insônes, não beberia tão desvairado, não choraria por tua ausência, conservaria meus cabelos negros, não sentiria essa dor no meu coração. Como eu gostaria de dormir a noite inteira, acordar sorrindo e não lembrar de ti, fazer de costume coisas do dia a dia que já não consigo por não te esquecer. Como eu gostaria de ir pro trabalho e ser normal, ter amigos e não usar drogas, tentando não lembrar de ti. Ter você em meus braços, esquecer do tempo, te amar para sempre, te amar para sempre. Como eu gostaria. Como eu gostaria que a terra girasse ao contrário e o tempo voltasse a um instante, 2 segundos antes de te conhecer. Como eu gostaria que a terra girasse ao contrário e o tempo voltasse a um instante, 2 segundos antes de te conhecer. Como eu gostaria de te remover da minha mente, de extirpar do meu coração e assumir minha razão. Que tivesse me amado, me desejado como desejo a ti, e se entregado sem reserva a essa paixão. Essa paixão. Como eu gostaria que a terra girasse ao contrário e o tempo voltasse a um instante, 2 segundos antes de te conhecer. Como eu gostaria que a terra girasse ao contrário e o tempo voltasse a um instante, 2 segundos antes de te conhecer.